policiais com suas fardas se acham os maiorais, mas na verdade são os piores. Animais. Os cabés na rua fazem seus próprios sistemas, não param por aí. Pega os manos viciados pra se divertir. Se liga aí. São pago para nos humilhar, homem de mente assassina. Só pensou em matar sem motivo algum. Violência policial, palco dessa vergonha. Favela naval, um fardado instigado, com sede de matar, derruba um pai de família, pobre só tem azar. O comandante do quartel diz que vai indenizar, mas aquele pai de família não vai mais voltar. O seu filho pergunta: cadê meu pai? A resposta não vem, ele foi pro além. Dizem que vão nos proteger, pode crer. Mas na verdade só quer nos foder. Se aliam aos traficantes só para extorquir dinheiro fácil e sujo, governo não tá nem aí. O negro é o alvo de toda a sua maldade. E se for playboy, é só amizade. Muitas mortes já aconteceu por aqui. A polícia só vem na favela pra nos destruir. As crianças não têm em quem se espelhar. Vê aquela cena de lamento, sofre muito por dentro e fica no veneno. Corrupção fardada está sendo relatada. Clara, fato criminal na área. Corrupção fardada está sendo relatada. Nua e clara, fato criminal na área. Na favela muitas mãos indignadas. Pode crer. Pela incompetência desses homens de farda, você tem que ser ligeiro. Ligeiro. Senão na carruagem da morte você será o primeiro. Dignidade e humildade você tem que ter. Sobra. Respeito e atitude é o que não falta. Temos que nos unir, vamos nos ajudar. Se souber alguma pilantragem dos homens de fora, não podemos aceitar. Não. Para não acontecer o que vamos relatar. Já anoiteceu, perigo constante na favela a todo instante. As crianças dormiam, os cachorros latiam. Estão invadindo a quebrada, estão atrás de dinheiro em alguma bocada. A gente chegou tudo louco, drogado aí, meu Deus, mano, Jesus. Pode crer. Próximo da viela já ouvimos rajada. Policiais andam com suas armas apontadas. Tiroteio na certa, o medo sobe na cabeça das crianças, lhe tirando o que resta de sua esperança. Pois já sabemos que não deve é quem vai apanhar. Invade os barracos só para assustar. Faz em mãe de família, sente a maldade no ar. Com certeza a safadeza tão cedo não vai acabar. Não vai acabar. Reflexos revoltados com a ação da polícia, mandado da lei. O governo diz que vai aumentar ainda mais. Que os fardados não respeitam ninguém. Ninguém. Estamos no mundo de cão, entre as trevas e a luz. O jeito é confiar apenas em Jesus. Estamos no mundo de cão, entre as trevas e a luz. O jeito é confiar apenas em Jesus. Estamos no mundo de cão, entre as trevas e a luz. O jeito é confiar apenas em Jesus. Apenas em Jesus. Apenas em Jesus. Apenas em Jesus. Estamos no mundo de cão, entre as trevas e a luz. O jeito é confiar apenas em Jesus.